Bom dia, grande Rafa, tudo bem, velho? Como é que você tá, brother? Firmeza, João. Só na vida boa. Véio. Estamos aqui, eu, então. Rafael Silveira, dono do Moleque Doido. Visite lá www.molequedoido.com junto com o parceirão, que é gente boa pra caramba, né? Além de ser Rafael, ele curte Cannibal Corpse e é dono do Habs Rubles. Sim, Habs Rubles, blog de variedades, humor e uma pitada bem ácida. Visitem lá. Nós estamos hoje conversando sobre a qualidade, sobre a importância do Twitter na vida de um blogueiro. O que você acha, Rafael? Como o Twitter pode ajudar uma pessoa? Bom, no começo eu achava o Twitter meio besteira, cara. Mas aí, pô, o Twitter, você pode, por exemplo, no blog, você pode programar o seu Twitter pra postar junto com você no blog. Isso é uma coisa muito boa. E a pessoa se interage, né, cara? Ela vê lá os seus posts, ela clica, por exemplo, se você entrar no analítico do seu blog, você vê que tem coisa do Twitter lá. Entendeu? E é uma forma rápida de você se comunicar. É verdade, Rafa, é verdade. O Twitter, ele tem se mostrado, assim, uma ferramenta muito útil pra quem consegue usar ela, não é verdade? Além do Twitter, que outra ferramenta você, como blogueiro, considera importante para divulgar o seu site, o seu diário virtual, assim, o seu blog, no caso? Ó, no Brasil, cara, nos dias de hoje, o blogs é o centro de tudo. É o centro de tudo. Todo site importante, blog importante, assim, tá lá, cara. Tem rank, você conhece muita gente lá, você ganha muito link de lá, muita parceria de lá, entendeu? E ele tem um sistema bem sólido. O blog blogs é o Tecnorate brasileiro, cara. Se você for ver, o Tecnorate é o mais importante que existe. No Só mundo, que no Brasil, né? Não é, no mundo. No Brasil é o blog blogs, não tem outro. É verdade, o blog blogs, ele tem se mostrado uma das ferramentas mais importantes, né? Das bibliotecas de blogs que indexam tudo que você imagina que tem na internet brasileira, tá indexado no blog blogs. Tanto que só os blogs da elite é que estão dentro ali do top 100, que a gente vai dizendo aí, entre os 100 primeiros do ranking ali, que são os blogs mais linkados pelo pessoal, pela galera aí que acompanha a blogosfera brasileira. Além disso, a gente tem aí o DHIT, né? Você costuma usar o DHIT, ô Rafael? Já usei muito, já, agora tô usando menos. Mas o DHIT é importante, você coloca suas notícias lá, você vai upando, né? É como se... E aí ela vai caindo lá, a pessoa vai entrando, vai dando uma nota, né? Além do DHIT pra esse lance de nota, tem o Rec6, tem vários outros sites legais. O Linkeios também é um site legal pra você colocar suas coisas. Tem muita coisa legal pra você pôr. É verdade, Rafael. Agora, de uns tempos pra cá, a gente vem percebendo aí a importância dos indexadores de blogs, né? São aí o Ocioso, o Linklog, o Vagabundeando, que são blogs que indexam um link seu para que as outras pessoas acessem por meio deles, né? Você acha isso importante, considerando que os visitantes que você consegue uma vez não virão mais? Você acha isso importante, Rafael? Eu acho importante porque uma parte volta, viu? Por exemplo, ó, você tem ali o Ocioso, o Colmeia, o Eba, Vagabundiano, tem o Gafanhoto, tem o Linklog, tem o Linktio, tem vários tipos de indexadores, entendeu? E você coloca a sua coisa lá, uma coisa que é uma coisa boa, que sempre vai estar alguém no seu blog, sempre vai estar gente entrando, porque a pessoa clica no link, ele fica lá no arquivo, e a pessoa um dia, uma pessoa outra vai achar esse arquivo, entendeu? Tem sempre entrando gente. E a pessoa entra. Aí é uma coisa que você vai falar, bom, você não vou perder nada, a pessoa vai entrar. Se ela gostar lá, fica, entendeu? É verdade. Além disso, Rafael, a gente... todo blogueiro, ele já ouviu falar de SEO, né? Que é um mecanismo de busca, onde você vai... arrumar o seu blog aí, no caso, né? Para que ele apareça com mais frequência nos mecanismos de busca aí, que são... os mecanismos de busca da Microsoft, do Yahoo, o Google, né? Deixei pra citar o Google por último, porque o Google todo mundo sabe que é um mecanismo de busca, né? Mas quando a gente customiza o nosso blog pra ele aparecer com mais frequência no mecanismo de busca, como você tem se beneficiado dessa ferramenta, desse meio de customização, Rafael? Uma coisa que tá rendendo bastante pra mim hoje tá sendo as imagens. Eu recebo por dia, assim, uns 10 cliques de imagem que a pessoa procura lá no Imagens do Google. Uhum. Procura alguma imagem lá, ela clica e acha alguma imagem no meu blog e vai ver a imagem. Aí já abre automaticamente no blog, né? Uhum. E imagem tô tirando bastante. E tem muita coisa também que eu já postei. Uma vez eu fiz uma matéria sobre uma bandinha de techno underground, né? Uhum. Tudo bonitinho. E essa postagem, ela rende até hoje. Até hoje, pessoal... Porque eu fui ver a história da banda no Google, não achei nada. Aí eu fiz uma, coloquei certinho, coloquei música pra ouvir vídeo. E isso aí rendeu bastante, rende até hoje isso aí pra mim. Isso aí toda semana tem umas 5 entradas, assim, só disso, entendeu? Uhum. Então realmente o céu, ele é de extrema importância, né? Pra com blogueiros certeza. Que tendem a se profissionalizar mais, dando mais qualidade, mais valor ao produto que eles mesmos criam, né? E tem uma forma também legal da pessoa ganhar dinheiro com a decência e tudo, a pesquisa do Google no próprio site. Entendeu? Aí a pessoa, por exemplo, a pesquisa do Google, ela rende, vai, 6, 4 centavos por pesquisa. Aí tem uma. Aí todo blog tem aquela barrinha de buscar. Se a pessoa indexar essa barrinha junto com a decência do Google, só no blog, a pessoa vai procurar, vai achar o conteúdo, vai clicar e vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. O que eu vejo muito, muita pessoa ganhar dinheiro com blog é blog de download. Música, filme, porque a pessoa vai lá, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar na barrinha de busca. Entendeu? Ela coloca na barrinha de busca, já dá dinheiro pro cara já. E tem muita gente que coloca na barrinha de busca. Ninguém vai ficar caçando os posts lá. Já vai procurar já. É verdade. A barrinha de busca que o Google disponibiliza para os seus usuários colocar ali, ela ajuda muito, né? É uma questão profissional pro seu site, pro seu blog. Além de ela facilitar a vida do seu leitor, né? Como você disse, uhum. nenhum leitor vai ficar buscando blog post por post, né? Ele já vai direto, já no que é mais fácil. Então isso, ele vai ajudar o seu blog, o seu internauta, né, a facilitar a vida dele aí, né, vai facilitar a vida dele aí dentro do seu blog. Bom, Rafael, essa era a nossa conversa que a gente teria hoje, né, um domingo espetacular aí, acho que em Santa Catarina pelo menos tá um domingo muito bonito, com o sol. Bom pra você que tá chuva. E a gente finaliza aqui então, dizendo que semana que vem tem mais. Grande abraço aí pra todos os internautas que estão aí nos escutando, abraço, né? Que perderam, pessoal, tudo. Perderam o seu tempo aí escutando essa baboseira, né? Grande abraço, Rafael. Até mais. Falou, Rafinha.